chama ao término no portão 08. Boa frente, valeu. Ok. Oscar Charlie Hotel. Tem autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal. O Oscar Charlie Hotel. Entendido. Chamarei ao ingressar. Eu tenho negativo, chame para ingressar, ok? Positivo, chamar para ingressar no pátio principal. Mike Alfa Sierra, eu estou ainda ciente do seu reboque. Aguarde para o início, ok? Solo Gol, 961 no pushback de acionamento no 1-2. Remoto 1-2. Pode. O Alfa Yankee Romeo já ingressou no pátio principal? Alfa Yankee Romeo, confirme, já ingressou no pátio principal? Não, gente, mantenha a posição no pátio 3, aguardando o Alfa Yankee Romeo. Yankee Romeo, confirme, mantenha a posição no pátio 3, aguardando. Alfa Yankee Romeo é Torre Salvador. 2-9, autorizado lá na prédio Mótima. Direto Mótima, obrigado, 2-2-9. Fica o meu, mantenha a posição no pátio 3, aguarde para ingresso. Posição mantida. O 1961, coordenação com a equipe de solo, após a passagem da Argentina Calda em direção ao portão 11, o senhor tem livre pushback acionamento, chame pronto para o táxi, o 1961. 1229, chama Centro Recife na frequência 12835, antena 1238. 2235, a outra, por favor? Secundária 1238. Obrigado, moço. E 3 horas e 15, 1959 a bordo, está na com. Zulu 961, táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera pistão 0, que é igual no 0 no sim. Chame pronto para o decolagem ponto de espera pistão 0, Golo 961. Livre parte 1, Índia até o ponto de espera da 10, lá chama pronto, 1961. Salvador, 6251. Possível 6251. Você tem nosso plano? Gente, pronto, copia agora? Copia. Antena 6251 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via por Zuluno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5577, frequência do controle Salvador 119.8, Antena 6251. Aprovado nível 360, conforme a nota do plano, para Guarulhos, até Zulu 10, Taubaté, decolando da 10. Saída salvo, salvo 1, Motiva 557, transponder 119.8, Oceania 6251, posição 2. 6251 é saída salvo 1, transição Motiva, senhor. Salvo 1, transição Motiva, posição 2, para pushback e acionamento. Reto cotejamento, aguarde aproximadamente mais um minuto para o push acionamento 6251. Aguarda 6251. Yang Romeo autorizado ingresso, parte principal, mantendo escuta constante, chame o trem no portão 08. Ok, eu vou ver o seguinte. Oi, eu não nasci, eu não pronto, ponto 0-0. Colono 961, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento calmo, legal no 0, 1-5. Livre alinhar e decolar da 1-0, no 961. China 6251, autorizado puxa acionamento, portão 2, chame pronto para o táxi. Chamaram para o táxi, autorizado, 6251. Salvador, aqui o retorno do Oscar Charles Hotel, podemos ingressar no pátio 1 na posição 5. Outro Oscar Charles Hotel. Alexandre, até o autorizado ingresso, portão 05, mantenha a escuta constante, chama o Carmen. Ok. 1961, decolado aos 37, chame agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. 198, controle, 1961, bom dia. Bom dia. 1961, 1410, bom dia. Bom dia, 1961, completo radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sedação, voo 1, após 2000 pés, autorizado Leda. São voo 1, suba 360, após 2000, Leda, 1961. Galeão já nasceu, agora está. Chame 251, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, que é legal no 025. Chame pronto para decolagem do ponto de espera pista no 0, chame 6251. Direita, chama para decolagem, pronto, 6251. Obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Bianca Romeu, confirme, já finalizou o reboque. Ah, Bianca Romeu, confirme, final do reboque na ponte 8. Certo, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Mente Alfa Sierra na escuta da Torre Salvador. Na sua escuta, Torre. Mike Alfa Sierra, autorizado da remota do pátio principal até o portão 09, mantendo escudo constante, chame o término, Mike Alfa Sierra. Ok, chamando ao término, sim. Chame 251, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento variável com 2 nós, agora de 230 graus, Canigal no 05. Matheus, autorizado a alinhar e decolar, 625. Luna 961 no chame o centro Recife na frequência 128.35 até 123.8. 2835 até 238, 961. Trem 251, veiculado aos 44, chama agora o controle em Salvador na frequência 119.8, por favor. 119.8, obrigado, Maria. Seu Trem 251. 251, contato radar, subanil 360, direto dele. Matheus, então, vou fumar, graças a Deus, 254. Olha o Mike Alfa Serra informando o Semi do Reboque no portão número 9. Boa noite, bom dia. Obrigado, Serra. Obrigado, bom dia. 35, chama o centro Recife, em 128.35, terno 23.8. 1911 to Assis, stand by for your clearance. Prepare the departure Sunvo 1 with the Donkler transition, Argentina 1911. Okay, we expect Sunvo 1 with the Donkler transition, Argentina 1911. bom dia, Pastoredo 2221, para informação mais, vou repetir de barreira. Pastoredo 2221, barreiras eu tenho 160 aprovado, o senhor está próximo da cópia? Temos, prossiga. Pastoredo 2221, autorizado para Serra November Bravo Romeu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 160. Saída Momo, transição VATAP, pista em uso 10, transponder 5017, frequência do controle Salvador 119.8, passarido 2221. Autorizado então, Serra November Bravo Romeu com 4 rotas, porque é 160, 160, na Momo VATAP, por fora da 10. Transponder 5017. Controle Salvador 119.8. Cruzeiro no 7, atendimento correto, Pastoredo 2221. Parte 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Fala Salvador, bom dia. É o Gol, Golfo Tango Bravo. Golfo Tango Bravo, bom dia, prossiga. Solicitou um rebote da posição 3 para a posição 4, do parte 1. Tango Bravo, do portão 3 para o portão 4 do parte principal, é isso? Do portão 6, meia dúzia, para o portão 4. Portão meia dúzia para o 4, está livre, chame o término, Golfo Tango Bravo. Ok, chamarei o término. Niner 1-1, are you ready to copy? Continue 1-1, are you ready to copy? Continue 1-1, it's Salvador Tower. Niner 1-1, it's Salvador Tower. Tower, good morning, 10-31-71, formation light, request clearing, to Guarulhos, flight 732. Okay, 171, have 320 already approved, are you ready to copy? Equipped, 317-171, you're clear to Sierra Bravo Golf Romeo via Upper Zulu 10 until Tango Bravo Echo, flight level 320. Departure symbol 1 with Motova transition, runway 10 in use, squawk 5023. Solve the departure control frequency 119.8, then 3171. Departure de Bell's descida, voa, descida. Fórmula descida, Prodbonf 6225. March 3, March 5023, your back is correct, 10-3171, on gate 10, call me ready for pushback and start. I'll call you pushback, 3171. Oi, é o Golfi, Gol Golfi, Tango Bravo. Firme, já terminou? Positivo, tá de reboque. Tanto, bom dia. Ok. Over the tower. Salvador, Chanel 6225, para descida. Chanel 6225, desce para 4010, deixando 095. 4000, 6225. 1901, copy. Go ahead for Argentina 1901. Approach 2 is Asia flight level 360. Take off runway 10, right turn. Sample 1 departure, back to transition via Upper Zulu 44, then according flight plan route. Squawk 5026, Salvador departure control 1190-80. Argentina 1901, we are cleared to Ezeiza via flight plan route, flight level 360. Sample 1 departure, Duclu transition, squawk via Upper Zulu 44, squawk 5026, after departure 119er, the other 1980, Argentina 1901. Direct correct, cover back for pushback and set up. I call you back. Para pushback e acionamento. Para push e acionamento, pastoreio 2221 no pátio 3. Chegaria autorizado, chame táxi. Para o táxi, o pastorezo 2221, está com 55 no POB, autonomia de 5 horas e mais 7 minutos, vai alternar a Goiânia. Autorizando via pátio principal. Isso, espera, chame o Ok, vai via parte principal, Índia, e vai chamar um ponto de espera pronto. 2221. Okay, just stand by. The antenna 1901 is pushed back in your ear. So stand by for push. Oh, but after the attacks of the Argentina, in the ear, you're approved to push and start. Thank you very much. After Argentina, we are clear for push back and start up. And you got this slight delay due to this lady guy. Yeah, cool. Na 225, desce para 2 mil pés, chamo 0 no 5, livre elétrico, reporte estabilizado. Para 2 mil, no 0 no 5, sua maré estabilizada, 6225. Sarah, Argentina, Winer 111, we are ready for taxi. China 1901, taxi approved by Amanda April. Holding point of taxi 2A Alpha, call me ready for takeoff on Cemetery 1015. Pronto, patrulha 2221. Pronto 2221, autorizando a linha de decolar, pista 10, vento 3, 0 graus, 02 mais. Livre a linha de decolar, 2221. Hello, Argentina 1911, taxi via India or via Juliet? Taxi via India, it's holding, it's taxi India, come ready. Ok, via India, Argentina 1911. 225, estabilizado. Gente, começa a aproximação, chamo torre número 395. 1-2-9-5-6-2-2-5, tá, acabou. 2221, decolar 224, chame contra o Salvador, 1198, bom voo. 198, obrigado, bom serviço. Salvador, chame 6225, final 90. 6225, boa noite, voo autorizado, pista 1-0, vento 290 graus, 029. Livre pouso, 6225. Momo 60 informa que não cumpre a restrição da carga. Chantum manter 160. Devido às restrições, vai subir e manter 160. 222. Chantum 1901, what's your position? We maintain position at 1901.